Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e o professor faz toda a diferença. Aqui é o Tucano e eu sempre faço chamada. Aqui é Gustavo Guanabara e quem sabe faz, quem não sabe ensina. Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken e eu nunca falei que o futuro do meu aluno era chafurdar na lama. Ah, legal? Presente. Caraca, que filha da puta, ficou calado, esperando. Muito pariu. Bom. Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdcast de profissões. Vamos falar com esses profissionais da educação, várias visões aqui da profissão, né? Vamos entender, se você é aluno, você vai entender. Você diz que seus professores não entendem. Nossa. Ah, caraca, tô desligando agora, cara. E meio. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas no Nerdcast. Vamos. Lembrando rapidamente, Azaghal, que é hoje a tarde de autógrafos de Abufobinha e Harold Seeker. Isso, se você está em Curitiba no dia 12 do 10 de 2012, entre no site, veja as informações, porque de 1 às 5 da tarde nós estaremos dando autógrafos para a galera. Isso, muito bem. Então você já sabe, né? Tem um link gigante no site. Se já não é dia 12, foda-se. Aí, whatever. E temos novidades da Nerd Store, Azaghal! Exatamente. Olha aí, mais novidades da Nerd. O que temos desta vez? Temos duas novas camisas da linha Keep Calm. Keep Calm. Temos a Keep Calm and Come to the Dark Side. Olha que excelente. Ele é escrito com as letras em perspectiva. Ficou excelente. Foda. E temos a Keep Calm, The Cake is Alive. Olha só. Na verdade, o Keep Calm tá arriscado, né? Sim. Keep Calm. Você tem que olhar a estampa, né? Você não vai comprar a estampa só porque a gente tá falando. É, exato. Né? Entre aí no link da Nerd Store. Porra. E aproveite e veja a novíssima estampa The Winter is Coming. Ah, Azaghal! The Winter is Coming, muito bom, cara. Arte da Prips. Exatamente. Uma mescla de todos os animais, bandeira, famílias. Que representa as famílias de Game of Thrones. Exato, né? De Westeros. De Westeros. Muito bom, cara. Camisa animal. Ficou uma ilustração animal. Você vai gostar. Clica aí pra você ver. Leva agora. Aproveita, leva as três, né? É, exatamente, cara. Brace yourself, the winter is coming. Ah, excelente. Na verdade, o inverno já acabou, né? Está na primavera, mas tudo bem. Não, não. Mas espero não. Ainda mas vai, é camiseta, então é melhor você usar. Exato. É, usa agora no verão, tira onda com a galera. Nerdstore.com.br. Aproveitando o tema deste programa, nosso querido professor, ao mestre com carinho, querido professor Tucano, Cancer Jack. Sim. Eu ainda vou dar de presente pra ele, no dia dos professores, um paletó de veludo com aqueles negócios de proteção no cotovelo, sabe? Sei, de professor, bem de professor mesmo. Um dia eu presentearei ele com um negócio desse. Uhum. Ele pede pra avisar ao pessoal da Baixada Santista que está querendo fazer vestibular. Olha aí. Que é a última semana de inscrição para ser aluno dele. Ser aluno dele. Lá na faculdade onde ele trabalha. Não, nem todos serão alunos dele. Mas você vai ver ele lá. Sim. E ele pode te dar uma lição de vida com uma frase, malandro. Então você vai estar aprendendo, então ele vai ser seu professor de alguma maneira. Qual é a faculdade, pô? Unisantos. Olha aí. Então é unisantos.br/vestibular, ou você entra aí, dá um page view e clica e cai lá. Muito bom. E se vocês não quiserem ouvir o recado do último, não esquece, pode pular para... 18 minutos e 8 e meio de média no bimestre. Três robôs, separa aqui nossos giga-e-mails. Centenas de e-mails. 11 nerds sentiram fotos de comentários sobre viagem de Exterminador do Futuro e seu paradoxo principal. E ninguém não gostou do programa. Olha que excelente. Que beleza. A gente tinha falado mais isso no outro Nerdcast, mas a gente realmente deixou... É que esse programa falou... foi com foco mais em ciência. Mais em ciência. Inércia, exatamente. Sete nerds avisam que o paradoxo do Bootstrap é abordado em Bill e Ted. Tá. Okay. De uma forma... Eu gostava desse filme porque ele tinha trilha sonora, uma música do Faith No More. Só por isso. Olha lá, velho. Vários encontros de Sky Nerds. Primeiro encontro de Goiânia. Temos a caravana do Cerrado para a próxima Campus Party. Primeiro encontro em Maceió. Encontro semanal, já virou rotina em Belo Horizonte. Excelente. E aí tem o segundo encontro de Belo Horizonte. O que já não faz mais sentido se vocês têm encontros semanais. Ou será que são grupos rivais na Sky Nerd? Será? Perfil do grupo Sky Nerd Joinville. Olha aí, perfil. Então a gente tem que começar a criar fanpage dentro do... Será? Do... Tá na hora. Anota aí, Guilherme Camilo, senhores Sky Nerd. Temos também fotos da campanha Doe Sangue Nerd. Sempre, aí, sempre. Muito sempre. Bom. Flash mob para o Hobbit estilo Stray 300. Vamos assistir antes pra ver se a gente não tá incentivando algo que não devemos incentivar. Ah, entendi. Acho que vale o incentivo. Como é que é? Ele quer que a galera vá no cinema e cante a música do Thorin. A música quando porque o Thorin começa cantando, né? Uhum. A montanha, não sei o que lá. Uhum. E aí, depois vem todos os anões e cantam junto com ele em coro. Caraca, que irada ideia, cara! E aí, quando os anões entram em coro, a galera entra em coro também, falando aquela voz de anão. Caraca, vamos estimular isso? Excelente, excelente. Vamos estimular de quem ideia foi? Foi a ideia do Matheus Palhano. Isso, Matheus Palhano. E no post que ele fez no Sky Nerd tem inclusive a estrofe. Caraca, excelente, galera. Caraca, é porque a gente fez isso há muitos anos atrás no 300 de Vamos fazer de novo. Falando This is Sparta. Vamos fazer e de agora, novo. Mas ó, presta atenção. Ó, então vamos combinar aqui, hein? Deixa o Thorin começar e só entra quando a galera entrar. Agora vamos ser civilizados. Você não precisa gritar nem cantar alto. Você pode cantar maneiro. Exatamente. Aqui tom de anão. E aí grava o áudio. Isso, se quiser gravar o vídeo. O vídeo, mas não filmar a tela, porque não pode filmar só vocês. Evite a tela pra você não ter problemas também. Puta, animal, cara! Excelente, gostei. Caraca, Matheus mandou muito bem, cara. Boa ideia, boa ideia. Vamos começar. Vai ser a única vez que a gente vai citar seu nome. A partir daqui é a nossa ideia, tá? Além disso, temos vários links enviados. Você pode consultá-los no post. Temos também vários vídeos enviados sobre documentários e coisas de viagem no tempo. Certo. Consulte no post também, não adianta ficar citando. E aqui temos a maravilhosa Artes dos Fãs. Essas sim valem ser celebradas. Temos Na Viagem do Tempo por Bruno Jacob. Ficou excelente esse, inclusive. Ficou maneiro. Temos a novela mexicana Teu Avô, Meu Pai... E tudo muito relativo por Alex Garcia. Ai, que excelente. Temos Sam and Max por Gustavo Franceschetto. É isso? Franceschetto. Eu, quando li, pensei que era o Samaj Gandhi e o Max da novela. Tá sem contexto nenhum o Sam and Max aí, mas... É, mas tá bom, mas né? Foi a arte dele, é muito maneiro. Azaghal, Jovem Nerd, o Mago por Darshan Fragnani. Temos também a Espada do Guardião por Renan Menendez. Jovem Nerd Yu-Gi-Oh! Por Nick Olli. Jovem Nerd Anões por Patrick Hassan. EC Caverna do Dragão por Sérgio Luiz Ferreira. Santa Ceia Jovem Nerd Atrasada por Alexa Pitts. Cara, que a gente não deu o resultado da Santa Ceia, né? Não deu, né? A gente ainda não escolheu. Um dia a gente escolhe. E tem o Azagovski por Atila Santos. Muito bom. Fora isso, contos de Azaghal. Olha só, uma cacetada de galera contos, se estimulou a publicar seus contos na Scanned, o que eu acho muito legal. E olha só, tem gente fazendo desafios literários. Tipo, você tem que fazer o conto sobre uma promessa que você fez a alguém no leito de morte. Aí a galera vai e faz o conto. Sério? É. Que animal. Não é animal? Animal. Eu tô animal. Achando muito maneiro e acho que a Sky Nerd, a gente tem que pensar uma forma da Sky Nerd centralizar e organizar isso, porque é muito legal. Publiquem com a hashtag lá com a categoria literatura. Literatura? Uma categoria, tem a categoria pra... literatura. Acho começar, que é a que vocês se enquadram. Pra começar a fazer isso, exatamente. Eu acho muito legal, cara. Vários contos. A Batalha Final por Matheus Henrique. Um Dia por Cláudio Davi. O Homem do Protocolo por Bruno Vox. Um Beco, Um Cigarro e Uma Porta por Arthur Allen, Sem Nome por Bruno Marx, livro não publicado de sci-fi de Hugo Saraiva. Porra, se não tá publicado... Já que você é da família, pede pro senhor Sarai. Livro Zillion, de Sérgio Suzarte. O Herói Esquecido, por Daniel Rossi. Daniel Rossi tá aí toda semana, hein? Muito bom, muito bom. A Dama e o Vagabundo, por Kainan Raimundo. Esse já tem, né? É uma versão do não cara, sei, daquele não, cara, Raymond. Será que é um alter ego do cara da novela? Que cara da novela? O Cauã Raymond. Que pariu. O Código, por Carlos Moffat. Operação Black Hole, por outra vez Carlos Moffat. Olha aí. A Peça da Nova Era, capítulo 4. Tá no 4. Por Alex Nascimento. O Certo e o Necessário, por Thiago Soares. Galera! Eu acho irado. Irado. Irado. A galera usar Skynerd pra esse tipo de coisa, dá orgulho. Isso é muito bom. Parabéns, parabéns pra galera. Parabéns. Temos que fazer uns badges, né? Palma, temos que fazer de escritor, badges. Escritor, Skynerd Writer, alguma coisa assim. Temos. É? Nerd Writer. Nerd Writer, muito bom. Muito bom, bom bolado. Tá aí. Palmas pra galera que faz conteúdo original no canal. Aê! Primeiro e-mail, Rômulo Mancin, 24 anos, ilustrador e quadrinista, Jundiaí, São Paulo. Gostaria apenas de adicionar um extra discussão sobre Back to the Future, aliás, que ele mencionou BTTF. Robert Zemeckis já disse em uma entrevista que o roteiro original de Volta ao Futuro 2, o magnata da jogatina Biff Tannen, teria sido assassinado por Lorraine Baines entre 1985 e 2015, farta de seus maus tratos para consigo e seus filhos. Explicando assim a cena que o velho Biff desaparece logo após voltar para 2015. Isso acabou sendo eliminado no roteiro final, pois acabaram o considerando complicado demais. Então, o Biff, ele sai meio fudido do DeLorean, sai... E aí eu tenho que ter a cena cortada onde ele sumia, mas eu achava que ele sumia porque o tempo todo ia mudar e ele ia mudar junto. Então, mas meu querido Robert Zemeckis, se você não botou no filme, não faz parte da história. É, mas ele é ficou com curioso. Furo no roteiro, ponto final. A 20, 40 anos depois, o cara vem falar pra mim que faltou uma cena? Não, não faltou. Não posso fazer nada por você, cara. Alisson de Andrade Gonçalves, 22 anos, técnico em mecatrônica, Curitiba, Paraná. Se existe a linha zero, e essa é a linha inicial do universo, a linha original, que é onde todos nós estamos... Linha do tempo. Sim. A partir do momento que a máquina do tempo é inventada e que faz com que alguém viaje, essa pessoa irá para a linha 1. Se ela viajar outra vez, vai para a linha 2 e assim por diante. Até agora, nesse meio, não acrescentou nada. Vai ser genial daqui para baixo. Então é por isso que nós nunca vimos nenhum viajante do tempo, já que alguém que viaja sai da linha original e nunca mais consegue voltar por... Olha... Faz sentido. Se nós estamos na linha original e só os viajantes saem dela... Faz sentido. Faz sentido. Mas olha só, quando ele viaja no tempo, não tem uma linha 2... Mas a gente não tá na linha 2. É uma outra consciência, um clone. Como é que você sabe que você não tá na linha 2? Ctrl D. O negócio do Ctrl D. Como é que você sabe que você não tá na linha 2? Que você não é o Azaghal da linha 2? Né? Verdade. Então a gente nunca vai saber, cara. Então eu não vou nem continuar. Por que a gente vai imaginar que a gente tá na linha 1 ou na 0? A gente pode estar na linha 37, é verdade, né, cara? É verdade. Ou seja, não posso fazer nada. Marcelo Lins, 22 anos, estudante de Sistema de Informação Rio de Janeiro, RJ. Ao ouvir o último Nerdcast, percebi que a questão do tempo em si foi muito citada durante o programa, afinal, sobre o que era o programa. É. Ainda bem que a gente conseguiu, né? O que me remeteu a lembrar do efeito Leap Second, apesar de não ter nada a ver com viagem no tempo, mas sim com o tempo em si. Um dia terrestre pode ser representado por um intervalo de 24 horas, ou por uma rotação completa da Terra em torno do seu eixo. Acontece que essas duas medições não são equivalentes. Apesar de cada rotação indicar um dia, nem toda rotação dura exatamente 24 horas. Pô, mas não é por isso que a gente tem um ano bissexto? Dado que esse tempo é alterado por marés, vibrações mais fortes. Ele tá dizendo que varia. Varia. Tais alterações resultam em dias com duração variando milissegundos para mais ou para menos. Até aí tudo bem. Okay. Atualmente, o UTC, Coordinated Universal Time, define o dia como precisamente 86.400 segundos, 24 horas, seguindo os padrões internacionais de medição. Logo, com o passar do tempo, os milissegundos de diferença de duração dos dias começam a fazer diferença. E aí que entra a mágica. O UTC baseia sua precisão calculando a média de 400 relógios atômicos que, apesar de precisos, medem segundos baseados no decaimento de partículas radioativas por segundo. Sim, isso a gente sabe. Por isso que ou a gente não sabe, mas tudo bem. Não, é por isso que ele é preciso pra caralho, entendeu? Ele tem essa base como medição de tempo. Estes relógios não conseguem se basear nas mudanças das marés e vibrações citadas anteriormente. Logo, não são levadas em conta todas as variáveis para a medição do tempo. Olha aí, Azaghal. Apesar de impreciso, entre aspas, os relógios atômicos, felizmente, o UTC leva isso em conta. De tempos em tempos, praticamente uma vez a cada ano e meio, o UTC adiciona um segundo a mais nos seus relógios. Apresento-lhes o Leap Second, o pulo de segundo. Nerd que é nerd lembra que no dia 1 de julho deste ano, serviços como Gawker, Foursquare, Instagram, Amazon, LinkedIn, só pra citar alguns, tiveram um mega crash. Um mega crash que eu lembro que falaram que foi uma tempestade. Todos esses sistemas, na verdade, o núcleo deles sendo o banco Cassandra ou Hadoop e algumas distribuições de Linux, se baseiam no UTC como fornecedor de horário deles. E este, segundo Extra, foi demais para eles aguentarem, visto que é uma situação que nunca foi testada por eles, por serem extremamente não usual e impensado. Olha isso. Todas as pessoas que queriam um segundo extra de vida, se trabalhavam nesse serviço, se arrependeram de terem recebido esse segundo. This is how one second crashed the web, que tá dizendo. Olha só. Eu não entendi nada. Por que que os sites caíram por causa de um segundo? Porque eles colocaram um segundo a mais no sistema do UTC pra contar as variações de rotação da Terra. E aí? E aí esses sistemas que se baseiam nele pra definir o horário, congelaram. Deu pau. Deu bug do milênio pau, no segundo. Bug do segundo. Caralho. Porra, eu não sabia se fosse. Eu achei bem interessante, cara. Eu não sei. Disseram que era a tempestade, mas era um segundo extra. Eu ouvi falar que foram os servidores da Amazon que caíram. Então, mas entre eles, ele citou a Amazon aqui. Todos esses aí serviços estão hospedados na Amazon. Informação. Ah, tá. Bom, essa informação. Vamos fingir que a gente aqui. Alexandre Garcia, 35 anos, jornalista, São Paulo, SP. Olá, jovem nerd Azaghal. Este deveria ser um comentário sobre o Nerdcast 331, sobre viagem no tempo. Porém, escrevo este e-mail ouvindo o Nerdcast 503, onde vocês voltam para mim ou voltarão para vocês ao assunto. Se vocês leram esse e-mail, é sinal que algum tipo de viagem no tempo se tornou viável em algum momento no próximo 4 anos. O mais difícil disso tudo é programar o Gmail para disparar essa mensagem no tempo atual, de vocês, outubro de 2012. Isso foi muito mais difícil que viajar de verdade. Então, não é um furo no roteiro. A data do envio é próxima ao do Nerdcast 331 de propósito. Olha só! Não vou dar spoiler sobre o que vocês irão falar no Nerdcast 503. Porque é capaz... Agora o cara tá influenciando a gente foda. Né? Exato. É muito provável que a gente vai fazer agora... Será que a gente vai fazer um programa sobre viagem no tempo? 503, tem que... É. Ele continua aqui com a carta do futuro dele. É muito provável que o Sr. Azaghal pensar em algo só para me sacanear. E aí restam duas possibilidades. Ele não muda e o Nerdcast 521, onde aborda a história do primeiro contato do Nerdcast com a viagem no tempo, ou Jovem Nerd e Azaghal mudam o roteiro para provar que não estou ou estarei certo. Isso sim é um paradoxo. Olha aí. Okay. O universo tá nas nossas mãos. A gente tava falando do Nerdcast 503 e agora já tem o 521. Tem um PS aqui, PS1. Azaghal, aproveitei esta volta e mudei meu seguro para cobrir terceiros. Então, não se preocupe que dará tudo certo. Jovem Nerd, o senhor ainda não ganhou na loteria. Então, pelos 4 anos... Não precisa nem jogar. Excelente. Eu tive muita vontade de ser professor durante um tempo, sabia? Eu falei, pô, eu gosto muito de história, vocês sabem, né? Vocês veem os Nerd Offices, os Nerd Tours, todos os Nerdcasts, adoro história. E eu tinha muita vontade de ser professor de história. Eu falava assim, eu vou fazer uma faculdade de história, não sei o quê, e aí ser professor, e aí eu não sei como é que é o futuro da profissão. Com que idade isso? Ah, quando eu tava no meio da faculdade de desenho industrial, sabe? Eu... Era menino ainda. Imagina o jovem nerd, riponga, com óculosinho, protetando. Porra, greves. Ele já usa papete. Já é um caminho. Eu falei, porra, eu não quero virar socialista nem nada. É uma piada. Não é uma piada, é um padrão. Acontece. Pessoa de geografia e história é batata, né? Mas eu tava tentando entender por que que eu tinha essa vontade. E eu consegui descobrir que foi porque eu tive um professor de história que foi o cara mais foda ever, sabe? Tipo, o cara me fez gostar de história, entendeu? Foi o professor que até faleceu enquanto dava aula pra gente. Foi enquanto dava aula? Caralho, tem o meu ataque cardíaco, né, velho? No meio da aula. Não durante a aula. A turma devia ser terrível, né? Morreu de desgosto. Coitado, não. Um dia ele simplesmente faleceu e foi super emocionante pra todos, porque ele era amado pela escola inteira e tal, não sei o quê. Dava um filme isso aí, hein? Um filme com Sidney Poitier. Mas, pô, então eu vi que diferença faz um bom professor na história do aluno. Ele pode definir o interesse por uma matéria ou o total desprezo. Apesar de você ter uma predisposição pra gostar daquela coisa, você, não, que matéria chata. É por isso que a maioria das pessoas odeia matemática. Por causa dos professores de matemática? Péssimos professores de matemática. Eu gosto bastante de história, mas eu tinha uma professora que ela não incentivava, ela era meio esquisita. O Tucano estudou com a Luísa, né? Lembra? Eu explodi um copo na cara dela, velho. Que isso? Que isso? Como assim, cara? Eu fiz lá uma apresentação de Idade Média e uma das coisas lá era que tinha o alquimista do reino e tal. Era tipo um teatrinho. Era um teatrinho. Vocês e seus teatrinhos, né? E aí, o cara do meu grupo falou, não, eu arrumo pólvora, fica frio. Cara, era um mundo muito diferente. Né? Só que ele não arrumou um pouco de pólvora, ele botou uns 3 dedos de pólvora dentro de um copo de vidro. Que pariu, um copo de geleia de mocotó, eu lembro. É, mocotó. E aí, a gente achou que ia sair aquele... Ia ser aquele show pirotécnico, né? Pegando fogo só, né? Mas não, quando a gente jogou o fósforo, ela tava de frente, assim. Explodiu o copo, brother. Não foi assim. Eu lembro. Foi mais dramático do que isso. Porque antes, quando jogou a parada, o fósforo, fez uma leve fagulha, assim, sabe? Aqueles riscos de pólvora, né? E depois subiu uma nuvem negra, sinistra, pro teto, assim. Mas tipo uma coluna. E aí o copo explodiu mesmo, na cara da professora, cara. E a professora era foda, né? O Julia, né? O irado, desenhava ela, só que era a cara dela e o corpo do Rambo. Que isso? E a mulher, velho, ela simplesmente virou o rosto um pouquinho assim e ficou olhando assim, tá ligado? E os cacos de vidro entrando assim. Que isso, caralho, ela se mexeu, velho. E depois alguém ligou o ventilador e aí a fumaça negra que tava todo no teatro desceu na cabeça dela, cara. Que nem um... Que nem a fumaça de Lost, cara. Ela se machucou? Sério, assim? Não. Foi a maior cagada que ninguém se machucou. Não, porque era vidros de cristal Santa Marina que não fazia... Essa professora falava uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falava, a plebe é o povo é a massa e a massa engorda. Aprendeu bem. Tu não tirou isso, rapaz? Ela falava isso direto na aula. Tava dormindo, então. Sou linguiça de sobrenome mestre. E o salário, ó. Mas e aí? Como é que vocês chegaram a isso? Porque quando a gente é moleque, o professor, ele é uma entidade, não é? A parada mais estranha do mundo pra você é ver o seu professor, sei lá, na rua. Caraca, entendeu? Porque o professor, ele é uma entidade que pertence à escola, quando você é moleque. Não tem vida. Não, ele simplesmente tá lá, exatamente. Ele se materializa ali, dá aula e se desmaterializa quando toca o sinal. De repente, vocês, que eram moleques, que tinham aula, que eram, né, tinha essa visão do professor, viraram professores. Como é que aconteceu? Pô, o professor tem férias 2 vezes por ano, pega todas as suas alunas, vira professor, né? Brincadeira. Comecei do mesmo jeito que o Alexandre falou. Um professor de matemática que dava aula de matemática, assim, absurdamente louca, sabe? Aí eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí, como eu gostava de matemática, eu ajudava os meus colegas que eram de outras turmas e que não tinham aula com esse cara. E eu falei, cara, tá aí, vou dar aula. E aí eu caí em informática, né? Porque eu tava tentando mudar. E aí eu fui pra informática. E aí eu vi que eu conseguia dar aula de informática muito melhor do que aula de matemática. Mas eu tenho formação em matemática. Eu fui pra faculdade de matemática por conta desse professor Cláudio, que também é falecido hoje. E, assim, eu me apaixonei por dar aula, sabe? Assim, quem dá aula mesmo e que é fissurado em dar aula, a gente diz que é uma cachaça, né? Eu acabei perdendo essa coisa de, por exemplo, eu sei que aula não vai me dar dinheiro pra eu ficar multimilionário. Então eu faço os meus trabalhos pra poder tentar ficar multimilionário, mas eu não consigo... aula, sabe? Isso é uma cachaça mesmo. Eu não consigo me tirar de sala de aula. Já dizia o professor Raimundo, né? O quê? Meu salário, ó! Pois é, então, eu acho que todo professor, pelo menos eu acredito que grande parte deles tem uma paixão pelo ensino, né? Sabe como eu comecei a dar aula? É. Comecei a dar aula de guitarra, cara. É mesmo? É. Tinha uma molecada mais nova e tal, e tinha um moleque que queria aprender a tocar guitarra, só eu que sabia na época, quer dizer, sabia. Sabia o mínimo do mínimo, né? Aí eu cobrava R$1 dele, só pra não falar que era de graça. Uhum. Hoje em dia o cara é um músico foda. Oh. Sério? Porra, muito foda. Quem? O Rick. Tem uma banda aqui em Santos. O cara toca pra caralho, velho. Ele já tocava, teve uma época assim, depois de, sei lá, 4 meses eu ensinando ele. Eu falei, ah, agora tu vai pra um professor de verdade, porque tu leva jeito pro negócio. Uhum. Aí esse outro cara ensinou tudo, né? Não tudo. Hoje em dia toca melhor que o professor dele. Porra, maneiro. Isso acontece com frequência. É, alunos melhores que professores. Eu torço sempre pra isso. Só prova que você é um excelente professor, pô. Mas tem muito professor que não admite isso. Principalmente em faculdade, vai. Porque tem professor em faculdade que enxerga o aluno como um adversário, um concorrente no mercado, dependendo da matéria. Um dos problemas que tem em faculdade, pelo menos naqueles que fazem pesquisa, é que muitos professores lá, eles estão lá não pra dar aula, mas sim pela pesquisa. E como eles são obrigados a dar aula, eles vão lá com mau humor, faz aquilo porque eles são obrigados, né? Então, pelo menos as aulas que eu tinha na faculdade, eu via muito isso e me dava tristeza, assim. O professor tava lá meio que a contragosto porque ele era obrigado a dar aula. Tu estudou na USP, né? Isso. Então, a maioria lá é pesquisador. O cara, quando é pesquisador, realmente muitos deles não tem saco de dar aula. Ou então professor de mestrado, doutorado, que vai dar aula em graduação, não tem saco. O cara acha que aquilo é um castigo, sacou? Você sabe que teve uma época na minha vida, eu tava até falando com o Alexandre, eu dei aula pra criança e hoje eu dou aula em universidade e em cursos técnicos. A minha paciência pra criança acabou. E eu tenho certeza que algum dia a minha paciência pra adolescente vai acabar. Eu acho que a coisa tá evoluindo, sabe? Porra, mas adolescente é mais sinistro que criança, cara. Muito mais barra pesada. Eu dei aula de primeiro ao terceiro colegial. A pior fase é sétima e oitava série. Aham. Uhum. Porque assim, até a quarta série você respeita o professor. Na contagem antiga de... Já mudou tanto que nem sei como é que tá agora. É, na nossa época. Agora vai do primeiro ao nono, que seria do pré à oitava. E depois do primeiro ao terceiro, que é o ensino médio. Da sétima à oitava, que seria a oitava ao nono, os alunos estão começando a ficar com os hormônios à flor da pele. Então os meninos querem se mostrar, as meninas ficam mais ousadas e tal. Ó, ousadas? Já teve algum aluno que deu mole pra você, Janiguinho? Não, ainda não. Ainda não. Parei com essa vida. No primeiro colegial tem o choque, porque daí eles mudam de turma, aí eles se respeitam mais por causa do pessoal do segundo e do terceiro. O terceiro tá mais preocupado em vestibular, então a pior classe pra dar aula é sétima, oitava ou oitava e nona agora, porque é terrível, terrível. Isso que é uma dúvida minha, assim, pelo outro lado, né? Porque quando eu tava justamente nessas séries, eu via que ou o professor era amado ou ele era detestado. Entendeu? Então o professor, pra ser amado, ele tinha que entrar na malandragem da galera. E aí o que acontece? A galera respeitava o cara porque via ali um igual, entre aspas, né? Se o professor não conectasse nessa vibe, fudeu, cara. O cara não era respeitado por nada nesse mundo, entendeu? Como é que era com você? Vai pra escola de manhã, você vai encarar uma turma cheia de pré-adolescente, cheia de hormônio na cabeça. Como é que era a sua postura? Eu comecei a dar aula no meio do segundo semestre. E aí, na oitava série, eles começaram a fazer a votação pra escolher o professor que ia ser homenageado na formatura. Uhum. Em 2 semanas de aula, eu fui escolhido. Porra, aí, sério? A diretora me chamou do lado, ó, temos que conversar sobre isso, porque... Daí eu falei, não precisa nem falar, né, justo com os outros professores, estão desde a quinta série e tal. Uhum. Mas eu falei, pô, foi um bem-vindo ao mundo de dar aula, achei isso bem legal. Pô, mas então me explica, o que que você fez, cara? Como é que você entrou na vibe? Eu vou contar uma outra história que também tem a ver. Eu saí no final do ano, então na última aula eu peguei meus alunos, falei. Aí chegou uma garota da terceira série, falou, ó, Johnny, pena que você vai embora. Você é o único que trata a gente de igual pra igual. Até hoje não sei se eu trato eles como adultos ou eu era criança no meio da sala de aula. Você não tem um caso, alguma brincadeira, alguma parada? Você jogava giz na cabeça de quem tava fazendo barulho? Como é que era? Eu costumo brincar que eu uso o método Discovery Channel. Porque se você falar, ah, vamos dar aula de fotossíntese, meu, eles não estão nem aí pra eles, não tem a menor graça, não estão interessados pra isso. Mas se você começa com uma boa pergunta no começo da aula, faz com que essa pergunta eles fiquem interessados pra saber a resposta, você já tem aí, sei lá, pelo menos 30% da chance dos alunos prestarem atenção na sua aula. Porra, e aí o resto é conversar. Olha que interessante, se você está criando uma boa história, entendeu? Dentro da sala de aula. O ideal na sala de aula é que você faça os alunos participarem. Porque se só você fala, por mais que seja interessante o assunto, acaba cansando. É verdade. Geralmente você fica 1h40 dentro de sala de aula com os alunos. Não tem assunto que você falando sozinho, o cara vai aguentar. Então você tem que fazer eles falarem também. Despertar isso, né? Eles quererem participar. Às vezes é mais difícil, né? Dependendo do assunto. Às vezes é tranquilão. Pra mim era fácil lá, os alunos da sétima série estavam todo mundo assistindo Pokémon e eu chegava em casa e assistia também. Então era você que era moleque. Meio que a conversa entre aspas batia, né? Diferentemente, sei lá, do professor. Você chegava no quadro, fazia um desenho de silhueta e falava, quem é esse Pokémon? Quase. A primeira sala que eu dei aula na faculdade era uma sala de 70 alunos e o professor que dava aula comigo teve um problema de trombose, teve que ficar afastado 2 meses. Uhum. E aí eu fiquei sozinho com eles. Eu lembro direitinho do dia que eu cheguei, o pessoal tava falando muito, aí eu comecei a gritar, seu bando de badernista! Não aguenta 5 minutos de porrada comigo? Tudo picado, ovo maltino! Aí eles ficaram em choque, olhando um pra cara do outro. Ele vê a Way. A Way. Exatamente. Como se fosse uma coisa do outro mundo, né? Ver a Way. Uhum. Mas, pô, é um professor que vê Hermes e Renato, né? Então, aí você conseguiu criar aquela conexão. Mas, Johnny, diz uma pergunta aí que você fazia no início da aula de fotossíntese pra interessar a galera. Ah, fotossíntese, sei lá, brincava. Ah, de onde é que vocês acham que a planta tira a energia dela? Ela vai pro supermercado? Puta que pariu. Você tava numa turma muito bonzinha, cara. Puta, se fosse da minha tonta, ela é uma cadeirada, cara. São coisas que os alunos nunca pensam lá, pô, pra eles é óbvio, ah, tira do solo. Eles falam, não, não é. E você começa a conversar com eles. Você tem aqueles macetes, você consegue saber quem que é o líder da sala, então pra que ele se faz uma pergunta boa, pro cara responder. Aí o cara que todo mundo sempre sabe que é brincalhão, você também faz uma brincadeira com ele. Você já tem um macete de cada classe e você tenta usar isso ao seu favor, né? Pô, você falou uma coisa interessante. Como é que você identifica o líder da sala? O aluno alfa. Normalmente é do fundão, é o cara que, tipo, quando fala, todo mundo fica quieto, assim, ou é o que sempre faz as piadas em voz alta. É que nem filme americano mesmo. Você consegue falar, ah, aquele cara é o bad boy, é um malvado, é o líder da sala. É o que todo mundo tem medo. Mas aí, o que você tem que fazer com o líder da sala? Você tem que fazer ele gostar de você primeiro? Ou você tem que quebrá-lo? Ou você tem que quebrar, exatamente. A última coisa que você tem que fazer é bater de frente com ele. Não pode. O ideal é você tentar conquistar uma amizade. Depende de sala pra sala, de líder pra líder. Isso é um pouco complicado, porque o Johnny usou dois termos aí que nem sempre são sinônimos. O líder nem sempre é bad boy. É verdade. Tem os caras que são bad boy e os caras querem mostrar que eles estão no comando. E na sala de aula, você tem que deixar claro que quem tá no comando é o professor. É verdade. Entendeu? Pra não perder o respeito. Assim, brincadeira é uma coisa. Quando falta respeito, é outra. É verdade, com certeza. Pra mim, assim, é até um pouco mais fácil pela minha estatura. Uma vez eu me lembro, tinha uma sala que era muito problemática. Não era sala. Era um grupo dentro da sala que, pô, os caras eram muito humanos, sacou? Sei. Esse cara era, porra... O quê? Primeiro período? Não, era quarto ano, se não me engano. Porra, meu irmão! O cara tá no quarto ano ainda assim? Hoje em dia, com metade deles, eu, porra, troco ideia, legal, encontro, tomo uma cerveja, de boa, sacou? Uhum. Mas só que quando os caras me conheceram, os caras quiseram bater de frente. Entendi. E aí eu tive que me impor. Tu fez o quê? Que nem o John Belushi. Eu tava num computador, num laboratório, ensinando uma fórmula no Excel pra uma aluna. E a minha carteira tava no bolso de trás. E eles queriam tirar a minha carteira sem eu ver. Que malandrinho. É, isso na escola, você até admite, né? Admite naquelas, de coisa de criança. Sim. Mas um maluco de 21 anos, você não pode deixar. Aí quando eu me liguei, eu virei pra eles e falei assim, olha, se encostar em mim de novo, a gente vai resolver isso lá fora. E olha, ninguém aqui aguenta comigo. Olha só o cara! Aí os moleques pareciam aqui, sabe aquele, os dois negão do Snatch? Quando o cara tá com a Desert Eagle apontando, e fala, o seu tá escrito réplica, e réplica. O tá escrito Desert Eagle. Isso, exato. Lógico que eu não ia fazer nada, óbvio. Uh-huh. Mas naquele momento eu tive que me impor. E aí os caras ficaram de boa pro resto da vida. E aí é o que eu falei, hoje em dia troco ideia com eles, tomo cerveja com eles no bar, normal. E os caras até, sabe, pô, a gente era terrível, né? A gente era foda, puta que pariu. Pede desculpa. Mas são situações, assim, extremas. Mas geralmente é isso, você tem que ganhar a confiança dele. E é legal que quando você ganha a confiança da classe, tipo, a classe pode estar uma bagunça, você fica quieto e esperando a classe ficar quieta, sempre tem algum cara que fala, ô, o professor quer falar. E aí tu não fica quieto, assim, não continua aquela bagunça. É aquela coisa de pai bonzinho. Quando o pai bonzinho fica bravo, é porque a coisa tá feia. E a mesma coisa vale com o professor. Se o professor bonzinho, ele fica bravo, é porque a coisa tá feia. Falou tudo agora. Eu sabia que meus alunos iam colar e eu fazia sacanagem. Tipo, fazia com que os testes ficavam com o mesmo tamanho, assim, eu invertia, fazia essa sacanagem. E sempre tinha cara que colava errado. E tipo, deixava colar, foda-se. O que que tu fazia? Tu invertia? Como é que é? Não, os testes, algumas alternativas tinham o tamanho parecido, assim, né? Daí eu invertia, porque daí o cara dava aquela esticada de pescoço, assim, pra ver qual que era a alternativa. Falava, ah, é a alternativa A. Marcava. Tu fazia uma prova A e uma prova B. É. Quando eu dava aula de mídia, eu fazia A, B, C e D. Você fazia quatro provas, é isso? Quatro provas diferentes, uhum. Ok. De um ano pro outro, eu sempre mudava muito. Até que um dia a Bárbara virou pra mim e falou assim, você praticamente pergunta tudo nessas quatro provas. Pra que você vai mudar? Eu falei, realmente, se o cara souber todas as respostas das quatro provas, ele sabe a matéria inteira. Então eu vou deixar a mesma prova de um ano pro outro. É. Se os caras pegarem a prova e estudarem pela prova, eles vão saber a matéria. Então repetir a prova pra outra turma, é isso? Igual? Ele passou a repetir. Eu dei, sei lá, em 2008 uma prova. Em 2009 foi a mesma prova pra outra turma. Uhum. Só que eles tinham acesso, eles podiam pedir pro pessoal que foi do ano passado. Por quê? Se eles pegassem as quatro provas, juntassem e soubessem a resposta de todas, eles sabiam a matéria inteira. Ah, sabia a matéria inteira, eu sabia qual marcar em cada questão, porra. Não, não é múltipla escolha, caraca. É discursiva. Ah, bom. Discursiva. Ah, bom. Aí tá certo. A cola é a melhor maneira de estudar. É, olha, meu irmão. E essa é a maior lenda do mundo. Não é, cara. Olha só, não tô falando de cola de múltipla escolha e nada disso. Mas se você se dá o trabalho de estudar a matéria, escrever ela em micro pedaços de papel, sabe? E dentro da borracha, essas coisas. Puta, tu tá estudando a parada, vai. Vai que não. Ah, não tá. Claro que tá, cara. Eu quando fazia a cola, eu nem abria, porque eu já sabia ela de cor. A melhor forma de estudar é prestar atenção na aula, não precisa estudar. Não, tem isso também, mas aí é outro problema, né, cara? Cara, eu nunca colei na vida. Ah, cara, o Jovem Nerd é muito ridículo, cara. Vocês acreditam mesmo? Caralho. Vocês não acreditam. E na aula de educação artística? Que vida é essa? E, cara, que vida assim, é essa? Pra mim, tão cara, cheia de limites. Você pega na cola, era a mesma coisa que... Você vai ser preso, cara. Você vai dar uma merda, teu mundo vai cair. Entendeu? O Azaghal pode ser que fosse preso colando, mas porque era muito agressivo, né? Ele invadia a escola de tarde, entrava na sala da diretora, roubava a prova, tirava xerox, tirava foto. Olha, mas eu tô falando assim... Não, foi um esquema maneiro, profissional. Nessa vez eu realmente não aprendi nada, porque contratou um professor particular pra fazer a prova. Mas então, olha, eu tô falando que eu nunca colei, mas até parece que eu sou um mega CDF, que eu só tirava nota alta. Não, eu tirei nota... Não, a gente sabe que você não era. Eu tirei notas altas e tirei notas baixas, mas eu enfrentava, entendeu? Se eu não estudei, eu enfrentava a nota baixa. O Jovem Nerd não viveu. Cara, não sabe o que é adrenalina de colar, cara, meu irmão. Não, peraí, você não colava, mas você dava cola? Claro que não, né, porra? Senão não faz... É o pior dos dois mundos, cara. O cara não colava e não passava adiante, cara. Era o cara... Você na cadeia. Ainda bem que você se formou, meu irmão. Você na cadeia, você ia sofrer pra caralho, cara. Ai, ai. A adrenalina de talvez ser pego. Cara, puta, é emocionante colar, cara. É emocionante. Sou linguiça de sobrenome mestre. E o salário, ó. Esse negócio que o Johnny Kane falou de fazer duas provas diferentes, tá? Eu de vez em quando eu faço alguns terrores psicológicos com meus alunos. A prova é igual pra todo mundo, não tem fila A e fila B. Mas eu falo pra eles que tem. E que se eles colarem, eles podem tirar nota baixa. Olha, mind games, cara. E eles ficam num desespero que eles não querem nem olhar pro lado, sabe? Outro terror psicológico que eu gosto de fazer é aplicar a prova de óculos escuro. Ah, esse é um clássico. Puta, adoro, cara, adoro. No fundo da sala. No fundão. É sempre fácil. Mas, ô, Tucano, você não deixa a galera colar? Não, lógico que não. Por quê? Tá por quê? Não, mas peraí. Professor, mas você tem um passado, talvez seus alunos não conheçam, mas eu conheço. Eu falo o seguinte, vocês são como criminosos na cadeia. Têm todo o direito de fugir, só não podem ser pegos. Boa. O meu é, vamos brincar. Vocês tentam colar, eu tento pegar. Quando eu pego, eles falam, perdeu. É até uma maneira deles não reclamarem. É uma boa, é uma boa. Eu não tenho dúvida que eles colam. Não, e é super fácil pegar. Você não pega porque você fica com dó. É isso que eu imagino, cara. É ridículo pegar, cara. É, não é, não é. Não é, não é, cara? Não é. Porra, mas como? Cara, é que nem doping, brother. Quando o antidoping evolui um passo, o doping já evoluiu dois. Você só consegue pegar o que tá muito atrasado, sacou? O Howley. Se a prova de cola, você tem que ter uma sala muito grande, você tem que mandar todo mundo deixar a mochila na frente da sala e ir sem nada, só com caneta. Você não pode deixar usar o celular, sacou? Porque eles passam por SMS, por Bluetooth, por qualquer coisa. Exato. Eu fico em cima, mas também eu sei que não dá pra olhar tudo, a não ser que eu faça um esquema de guerra. E eu não tô afim de fazer esquema de guerra. Tem a tática de surpreender também. Sei lá, você fala, hoje é uma prova com consulta. Aí tu, pô, quebra as pernas. Ou fala, hoje a prova em dupla, em trio. Faz um monte de teste de verdadeiro ou falso. Você tenta sempre surpreender também, porque daí eles falam, ah, não adianta colar com as pessoas, que ele sempre faz alguma coisa diferente. Pô, mas prova com consulta é ótimo. Porra, que então, faz a tática do jogo. Hoje é prova com cola. Não, prova pior, com consulta cara. É a pior de todas. Porque quando você faz uma prova sem consulta, você cobra o básico, né? Quando você faz uma prova com consulta, pelo menos no meu caso, eu cobro a aplicação do conceito. Ah, entendi. Que é bem mais complicado do que você simplesmente responder alguma coisa decorada. Sim, verdade. Só tem uma prova que você não consegue colar. Prova oral. Essa é a única prova que não tem o que fazer, cara. É você e o professor, e acabou. Eu tenho uma prova que eu dou, não é uma prova, é uma atividade pra nota e tal, que eu dou no primeiro ano de publicidade, que, sei lá, eu acho maneiro. Eu faço, sabe, qual é a música do Silvio Santos? Ah. Eu tenho uma apresentação de PowerPoint com a cara do Silvio Santos. Como é primeiro ano de publicidade, é introdução à publicidade, eles têm que conhecer o vocabulário publicitário, né? Sim. É, o approach, o layout, o RAF, é, o briefing, o que, que é cada coisa, né? QI, tu ensina? Pedido de inserção? Isso. Oh, olha aí. Não, mas isso é mais pra frente. Ah, é, porque tem gente formada que não sabe, hein? Então, eu divido homens de um lado, mulheres de outro, uma fila, e aí, tipo, primeiro da fila tem que responder. Se não responder, passa pro outro time. Uhum. Errou, vai pro final da fila. E quando ganha, aparece no PowerPoint, aparece a cara do Pablo. Pablo? Pablo, qual é a música? Com aquela tatuagem na cara. Que cara pintada. Uhum. Musiquinha ainda. Não, isso é show de calor. Não, não tem problema. Tem que ter a ver com o Silvio Santos. E aí, quando acerta, eu dou um dinheirinho. Eu xeroco uma nota de dinheiro e dou dinheirinho com assinatura atrás. Vale meio ponto na média. A galera se amarra. Ai, meu Deus, excelente. Sou linguiça de sobrenome mestre. E o salário, ó. Eu fiz uma prova que eu queria aplicar alguma vez na vida. Que era uma prova com 20 questões, verdadeiro ou falso. Só que se você errasse uma, cancelava duas certas. Isso é foda. É tipo a prova no limite, no limite. Só que, né? O professor foi tão filha da mãe que ele colocou todas as alternativas verdadeiras. Ah. E pra você ter culhão de colocar todas verdadeiras? É. Nem fudendo. Peraí, mas não tinha uma assim, todas verdadeiras, não? Você tinha que marcar todas. Tinha que ficar lá V, V, V, F, F, V, V, F, F. Só que daí se você errasse uma, anulava duas. Ah, tá, entendi. Você tinha que dizer qual que era verdadeiro e qual que era falso. O cara achava estranho ter V, V, V, V na mesma questão. Tudo é, tudo verdadeiro. Meu, eu falei, não, eu marquei umas cinco falsas e me ferrei. Essa é de Bin Laden, né? Bin Laden. Porra. Essa é de Bin Laden. Terrorista. Mas tem professor que gosta disso, né, cara? De aterrorizar. Eu, se fosse professor, o meu prazer seria isso. Que eu acho um saco ensinar qualquer parada. Eu acho uma merda. Eu acho insuportável. Não tenho paciência pra ensinar nada, eu seria um péssimo professor. Mas eu não teria prazer em dar aula. Eu ia achar um saco. Pô, o cara não sabe essa porra ainda. Mas o meu prazer seria julgá-los. Eu gosto de julgar as pessoas. Obviamente, todo professor, a primeira prova que ele corrige é do aluno que ele mais odeia. Cara, eu não faço isso. Eu nem olho o nome dos alunos. Olha só, Guanabara. Não olho. Já criou tanto costume, pô, dou aula há 19 anos. Eu dou, não olha porque eu reconhece a letra. É sério isso aí, eu também não olho, não. Já é automático, cara. No início eu olhava e falava, quem é o filho da puta? Aí eu olhava assim e falava assim, ah, esse aqui merece uma correção caprichada. Depois eu pensei, cara, não é justo, não vou olhar. Tá e certo. Eu acostumei e não olho mais. Tá certo. Eu não olho também, é uma boa isso. E outra coisa, não corrija a prova na frente de aluno. Ah, sim, porra. Isso não existe, cara. Eu corrigi uma vez só, porque exame tem pouca gente, né? Deve ter, sei lá, de uma sala de 40, às vezes tem no máximo 15. Daria pra corrigir, né? É, e aí vai indo embora e tal, mas eu falei, professor, corrija a minha, que eu já quero saber se tô de férias e tal. Velho, se o cara não conseguiu nota, ele vai ficar chorando até a meia-noite. Não, mas me dá mais... Ah, essa aqui merece mais meio ponto, professor. Essa aqui... Essa, não, ó, essa aqui. É verdade. A coisa que mais me irrita. O cara tá fazendo prova e fala, professor, vem aqui, dá uma olhadinha aqui. Eu falei, cara, eu não vou corrigir sua prova enquanto você tá fazendo. Porra, é essa? Eu não quero que você corrija, não. Só quero que você veja se tá certo. Porra, isso não é corrigir, caralho. É foda, é a malandragem. Você olha, faz uma cara feia e fala, bom, você que sabe. E vai embora. É, boa! Aí, esse é o estilo Azaghal. O sexário. Não teve nenhuma aluna que fez charminho e me ajuda aqui e me dá mais meio ponto? Já... Essa semana, vale. Pois é, como é que funciona a choradeira de nota? É normal, normal. Você fica com o coração gelado já, tá tranquilo. Não, não, não. Então, a minha pergunta não foi explícita o suficiente. Teve alguma aluna que se insinuou de forma atrevida? Sim. E aí, é normal? Decotão na cara, professor Guanabara, você... Coração de gelo. É normal, mas eu acostumei já com isso, cara. Assim, quando eu comecei... Cara, eu comecei a dar aula. 15 pra 16 anos eu comecei a dar aula. Eu tava entrando na faculdade, eu fui um cara meio... Caralho, você é o Doug Houser? O Sheldon Cooper. Olha aí. Sabe, hoje em dia, jardim 1, jardim 2, jardim 3... Você tá com 25 anos, tá no jardim ainda, sabe? O meu jardim eu pulei, e a minha CA eu pulei, porque a minha tia era professora. Ela me alfabetizou. Ah, excelente. Então eu pulei pra primeira. Então eu terminei meu segundo grau com 14 pra 15 anos. Com 16, eu dei minha primeira aula no colégio em que eu estudei. Doug Houser. Ah, é. Isso aí. Sim. Parabéns. Mas na verdade, o Doug Houser se for... formou como médico aos 16. É, tá certo. Tá, é um pouco... É, o Douglas, o Douglas. Mas, pô, ele tá bem, ele tá bem. Tá bem, porra. E aí, no início, era complicado, pô. Um cara de 16 anos, tendo uma menina de 15, 16 anos, da mesma idade, dando mole, assumo, não foi fácil. Não, não, não, não, não. Não. Não podia ir dar aula de moletom, por exemplo. Vai dizer que você nunca sucumbiu. Já sucumbi. Ah, aí o Guanabara. É, tem um monte aí que diz que não e que faz até hoje. Olha aí, quem? Bota nome aí. Não. Mas assim, é complicado. Quem começa a dar aula é complicado. Depois de um tempo, cara, você acostuma, já é uma coisa natural da profissão. É a primeira coisa, elas vão querer fazer isso pra levar vantagem e elas vão querer fazer isso por causa daquele negócio, daquele estigma, ah, o professor tá ali, é o cara do conhecimento, sim, da sabedoria. E se você se aproxima, cara, eu me aproximo muito dos meus alunos. Fisicamente, você tá falando? Não. Eu faço aquilo que o Johnny falou, trato eles como eles gostam de ser tratados, mas sabendo que hoje eu sei mais do que eles e eu tenho um monte de coisa pra passar pra eles, e que eu tô ganhando pra fazer isso pra eles. Você que já tá tão acostumado, já tá calejado, você entra na sala no começo do ano e já vai olhando, vou comer, não vou comer. Não, porra, meu irmão, curso técnico não tem controle, maluco. Curso técnico é rua. Esse é o problema. Escola tem a barreira da diretoria. Então, tipo, se isso vaza pra escola, é barreira. Calma aí. É um problema. A diretoria escola... sempre foi um problema. Agora, a escola tem a barreira de menor de idade. Não, mas tô dizendo, o que acontece muito é em cursinho. Não, peraí. Colégio lá com o segundo, terceiro ano, nego de 16, 17 anos, ah, não é mais nada. Não tem mais pedofilia. Não, pode, hein? Não pode. Tem sempre um cara que vai, capitão, vai dar merda. Teve um cara no colégio que eu estudei, professor de educação física, que pegou uma aluna, deu mó merda. Claro. Tá sempre. Porra, lógico, tá certo. Tá, pegou uma aluna e pegaram ele pegando a aluna na sala de educação física. Caraca, retardado, cara. Meu irmão, os hormônios do cara falaram alto, né? Que absurdo. Agora em cursinho, que não tem essa coisa de o aluno fazer isso pra conseguir uma nota, e normalmente todo mundo que é maior de idade, então você fica saindo de histórias e mais histórias de professor que pegou aluno que pegou professor, professora que pegou aluno, em cursinho pelo menos tem muita história a respeito. Ah, maior de idade, aí é o bicho pega. Faculdade é todo mundo maior de idade também, mas é complicado. Na faculdade já tem todo um, né, uma instituição e tal. Agora, cursinho, essas porra, maluco. Tá na rua, pai. Hoje em dia, pra mim, é tranquilo pra caramba, assim. Em que sentido? Pelo amor de Deus, se explica. Já pegou várias mesmo, tá acostumado. Já. Se explica. É fácil, eu chego. Não, pelo contrário. Hoje em dia, como eu sou casado e tal, na primeira aula eu me apresento e tal, não sei o quê, e já falo que eu sou casado, minha mulher é aluna. Aí... Não minha aluna, né? Sim. Agora que já era. Ai, professor casado, pega a aluna. Ela faz engenharia e eu dou aula em publicidade, então... Tem nada a ver. Aí, hoje em dia, ninguém nem solta graça, sacou? Não? Não. Não tem aquela mulherada que pensa assim, ah, cara é casado, agora que eu vou arrebentar esse cara, não? Você pode até pensar, cara, mas não dou brecha, sacou? Saquei. Eu conheço a mulher que eu tenho em casa, então já evito confusão. Mas antigamente, quando eu comecei a dar aula, eu tinha 28 anos, 27, e eu tinha trabalhado na faculdade, não como professor, então isso quer dizer carta branca, né? Sinal verde. E aí eu tinha uma reputação péssima, né? Depende do referencial, né? É, depende do referencial. Era pior, porque tinha assédio, eu ia pra balada ainda, direto, assim. Aí você encontra na balada a aluna daí em cima de você e tal, não sei o quê. Isso, tipo, nos dois primeiros anos que eu dei aula. Era assim, mais forte. Hoje em dia, tranquilo. Você fica calejado, cara. É, a gente explica isso pras pessoas, ninguém acredita. Ah, não, tu faz fica mesmo. Fica calejado, né, cara? Deve ser que nem ginecologista, né? No começo deve ser mó... Não. É completamente diferente, você tá maluco. Só que depois já acostuma. Caraca, cara, você tá completamente maluco, cara. Você não tem... Olha só, a faculdade, salva raras exceções, a maioria, a esmagadora dos alunos são novos, tem, sei lá, 17, 18 anos. Uh-huh. Aí você tem um velho, outro, né, que estão lá pra começar de novo e tal. Ginecologista é o contrário. Só tem velharia, só tem múmia, e aí vem uma. Quando vem uma nova, eu quero nem chorar, meu irmão. Você entra pra ser o professor, você escolhe a turma, a classe, a série que você vai dar aula. Como é que funciona isso? Não. Pelo menos em escola, assim, todos os professores dão aula em outras escolas. Então eles dão os horários que eles estão disponíveis para aquela escola que vai escolhendo. E aí eles fazem um programa que randomiza e libera o horário. Então, normalmente, você não escolhe a sala. O que normalmente acontece é se você dá uma aula pra sexta, sétima, oitava série, eles tentam sempre dar a mesma sala, porque já estão acostumado com você. O programa educacional do ano, você não define nada? Você tem alguma participação? Ou é assim, o colégio adotou essa, o MEC mandou, e aí você tem que fazer isso? Depende muito. Tem lugar que o conteúdo programático já tá definido, tem lugar que eles definem o horário e depois dizem, ó, você planeja suas aulas, entrega até o dia tal as suas aulas planejadas. Mas assim, não tem muita escolha mesmo não. Você pode dizer quais são as suas matérias preferidas. Muito tempo eu coordenei colégio. Então eu montei esse horário, essa coisa que o Johnny falou de randomizar, não é porre. Muito... É horrível, cara, horrível, porque você fica tentando satisfazer uns professores. Ah, não, eu não dou aula disso, eu prefiro aula daquilo, eu não posso dia tal. E às vezes o cara muda de dia, cara, é um inferno. Foi o motivo que eu tive de largar coordenação, foi justamente isso, montar o horário. Porque você nunca deixa todo mundo satisfeito. Na área de informática, quase ninguém quer dar aula, por exemplo, de banco de dados. Aí tu tem que botar alguém, cara. Então assim, tu pega aquele professor, conversa com ele, fala, cara, olha só, eu preciso da tua ajuda, da aula de banco de dados e tal. E aquela frase que eu falei no início, na abertura do programa, quem sabe faz, quem não sabe ensina, funciona muito bem, sabe? Tipo, tem muita gente aí que não tá dando aula das suas especialidades, mas acaba trabalhando com certas disciplinas por conta dessa dificuldade de organizar horário. O Guanabara falou uma coisa que é extremamente chata. Planejamento escolar. É a pior coisa, professor. Puta coisa chata. Eu também. Eu acho que devia ser tudo improviso. O que você tem que fazer? Você tem que planejar o ano inteiro das suas aulas, é isso? Janeiro e falar o que você vai dar no cu curso, justificar porque... Justificar, não sei por que eu tenho que justificar, tipo, tá no livro ali, dá vontade de colocar, é porque eu quero, porra. Não, mas então, peraí, você deu aula de biologia, certo, na escola? Sim, ciências. E aí alguém te jogou um livro que a escola adotou pra aquele ano, no colo, certo? Sim. E aí eles falaram assim, você vai ensinar essa porra aqui. E aí você ainda tem que pegar isso e fazer um programa de aula em cima de tudo isso, é isso? Na verdade, você dá aula e usa o livro como base, né? Não é você dar aula em cima do livro. O livro é o que o cara tem pra estudar e o caderno, né? O caderno é que você vai ensinar extra livro, né? Só que, por exemplo, você não precisa seguir a ordem do livro. Você pode, sei lá, você acha que é mais importante dar reino animal, depois reino vegetal. Você escolhe a ordem. Uhum. Mas você tem que justificar o porquê. E isso é um porre. Entendi. Mas e o que acontece se você gosta mais de uma área, você gosta menos de outra, que você, por consequência, entende menos dela? Mas você tem que passar por isso. Você tem que realmente reestudar aquilo, é isso? Não sei em faculdade, mas em escola o assunto é tão superficial que, tipo, qualquer assunto é simples de dar. Entendi. É mais difícil a didática do que o conteúdo em si. Na faculdade é um pouco diferente. Na faculdade você se aprofunda um pouco mais e eu sempre tento agir da seguinte maneira. Eu falo para minhas coordenações, falo assim, cara, evita me botar em certas aulas. Por exemplo, na área de tecnologia. Eu odeio Java. Eu acho uma ótima linguagem, eu acho maneiríssima, mas eu não gosto de Java. Então eu não gosto de dar aula de Java. Eu sei Java, eu explico Java, explico quais são todas as vantagens, tudo bonitinho, mas depois eu falo, ó, eu particularmente não gosto muito da linguagem. Eu vou ensinar vocês, a gente vai estudar, a gente vai aprender, mas eu particularmente não gosto e explico os motivos. Eu gosto de ser sincero com os meus alunos. E aí eu acabo ganhando eles. Eu já tive turma pedindo pra eu dar aula no outro semestre, mesmo não gostando. De Java? Ou de você? Sou linguiça de sobrenome mestre. E o salário, ó. Me lembrou uma experiência que eu tive. Na universidade que eu leciono tem Universidade da Terceira Idade. Se não me engano, foi a segunda universidade da terceira idade que teve no Brasil. É a melhor universidade. Aí me chamaram pra dar uma aula pra falar sobre propaganda em geral, assim. Porque a universidade pra terceira idade são várias aulas de vários assuntos diferentes. Então... Como é que é isso? Você fala assim, gente, isso aqui é muito complicado, não vale ensinar pra vocês nessa idade já. Não. É que assim, eles têm aula de comunicação, têm aula de história, têm aula de direito, têm aula de dança. Tachichuan. Tem aula de tudo, sacou? Bingo. Justamente ao contrário, porque as coroas que vão pra essa universidade são as que não querem ficar no bingo o dia inteiro, entendeu? Tá certo. Elas vão estudar estatística pra ficar no bingo. Mas aí eu fui dar aula, me chamaram pra dar uma aula sobre propaganda. Então eu fiz uma cronologia da propaganda, né? A história da propaganda. Eu comecei a falar tal, não sei o que, aí eu comecei a falar do Papai Noel, do jeito que a gente vê hoje, vestido de vermelho e tal, que foi uma invenção da Coca-Cola tal, não sei o que lá. Foi? Ah, não. Caraca, cara. Todo o Nerdcast Arezaga descobre. O Papai Noel é original, é verde, né? Então, a fonte foi a revista Veja. Mas veja o que aconteceu. Tô falando okay. Isso, levanta uma senhora, levanta a mão e fala, não, filhinho, eu sou russa. Quando eu era criança, já existia Papai Noel na Rússia, vestido de vermelho. É, sim. É uma maldita comunista, né? Mas a mulher, porra, tinha uma informação que eu não tinha, a Veja não tinha, os livros não tem. Uh-huh. Quebrou tuas pernas, mulher. Quebrou, completamente. E aí? Pro bom professor, tem que saber contornar. Falei, não, existir, podia existir, mas quem popularizou foi a Coca-Cola e tal, não sei o que. Aí, tá bom. Aí, tô falando de Goebbels, ministro da propaganda nazista, pros puristas Goebbels. Goebbels. Uh-huh. Aí fui explicando e tal, não sei o que. Aí levanta uma senhora e vai embora, no meio da aula. Caraca, não tô agradando, velho. Quando ela saiu, aí o senhor chegou e falou assim, ó, professor, não fique bravo não, que ela saiu. É que ela é alemã e ela não gosta muito quando fala da Alemanha e tal, não sei o quê. Tinha comprado um cartório. Mas essa eu acho que foi a última vez que as alunas deram em cima de mim. Eu fui assediado pesado esse dia. Sério? Sério? Que é isso, cara? Tinha aluna passar a mão no meu braço e falou assim, ah, queria que esse professor desse aula todo dia. Olha só! Ai, que inferno, que inferno. Ao invés de professor, podia ser o rei do bingo, velho. E só andar de camisa de seda. Sou linguiça de sobrenome mestre. E o salário, ó. começo do ano passado, assim, mais ou menos, começou a circular na internet um meme, era uma fórmula de Bhaskara e escrito lá, tô esperando pra usar isso até hoje. E muita gente me questiona, por que que a gente aprende tudo isso, sendo que a gente não vai usar? A resposta pra mim é simples, você não usou, mas com certeza alguém que estava na escola, na mesma aula, e que seguiu a carreira, ele com certeza usou. E tem a melhor parte também, se você viu e não gostou, é porque você não vai querer seguir essa carreira, então você já tem menos uma carreira pra você escolher. Eu era contra aprofundamento na matemática no ensino médio, assim. Você aprender coisas que você não vai usar nunca. Só que um professor de matemática da universidade e o próprio reitor, conversando comigo, conseguiram me desfazer dessa ideia. Porque a matemática, ela não é simplesmente pra você usar aquela fórmula. Ela estimula você desenvolver a lógica, cara. Sim. Você consegue pensar em outras coisas exercitando com a matemática. Sim, sim, sim. Sacou? Com então certeza. Hoje eu sou a favor de ensinar tudo que eu odiava aprender. Justamente, exercitar. Você vai fazer polichinelo e flexão, pra que serve isso? Por exemplo, um atleta serve pra manter ele em forma, né? Manter ele com o corpo pronto pra desenvolver outras atividades que não são polichinelo, que não são abdominais, mas usam os músculos que ele desenvolveu. Então a gente vai usar o raciocínio que a gente desenvolve com essas coisas, com certeza. É um dos motivos que a escola estadual está bem discrepante dos colégios particulares, pelo menos os bons, é que falta incentivo ao aluno a ir mais a fundo. Então eles ficam mais naquele basal só para os alunos passarem e os alunos acabam ficando sem essa sede de buscar o conhecimento, de tentar resolver aquele exercício, ter a sensação de vitória de ter conseguido resolver aquele exercício cabeludo de física, né? Então acho que falta essa motivação. O ensino é feito sem a filosofia da educação básica, né? Não, exatamente. Saber conhecer e crescer e ser uma pessoa melhor. Quando o ensino é feito simplesmente para passar e quando o aprendizado é absorvido para passar, né? Realmente você não cresce, né? Você não se melhora. O ensino fundamental e médio no Brasil é muito fraco e a gente vê isso, o reflexo disso na universidade. Pô, você sabe que o professor ganha mal, ele tem que dar muita aula por semana para conseguir ter um salário digno. Às vezes nem assim é digno, mas é fato isso, cara. A gente vê, e eu brinco sempre, quando os alunos não estão entendendo alguma coisa, eu paro e falo assim, gente, ó, vamos prestar atenção, eu sei, a culpa não é de vocês, a culpa é da tia Celina. Coitada da tia Celina, velho. Eu sempre falo, não, a culpa é da tia Celina que não ensinou vocês isso. E aí eu tenho que ir didaticamente falando. É o retrato da galera que tá saindo das escolas hoje em dia. O Enem, ele é basicamente interpretação de texto. Não importa se é física, química, biologia ou português. Se uma pessoa que nunca viu física na vida, mas ele interpreta bem os textos, ele consegue acertar pelo menos 80% dos testes. E se ele souber a regra de 3, é 100%. Sabe que a prova do Enem tem uma parada interessante. Né? O quê? Eu assino aqui uma revista chamada Cálculo. O Guanabara deve ler, não sei. É. Tem uma reportagem nessa revista que explica como é feita a prova do Enem para as pessoas não chutarem. Então eles têm toda uma fórmula que se o cara chutar e acertar, ele vai ganhar uma nota por aquela questão menor do que o cara que acertou porque sabia. Mas peraí, tá falando de múltipla escolha? Múltipla escolha. Como é que ele sabe que o cara chutou ou não? Ah, matemática é um bicho do capeta, velho. É, tem tendências, cara. Você tem tendências. Não, junta matemática, estatística, comportamento padrão. E outra coisa também. Eles botam uma, sei lá, questão 8 de matemática. É uma questão fácil. Se o cara errar aquela, ele não tem condições de fazer a 9. Ah, eles levam isso em consideração na análise? É. Se ele acertar a 9, ele acertou porque chutou. Caraca! Então essa inteligência de estatística de acertos e erros dependendo da dificuldade, do grau de dificuldade de cada questão. Então, pra avaliar se o cara chutou ou não, é isso? E eu digo mais. Se o cara acertou a 7, a 8, a 9, a 10, provavelmente ele roubou o gabarito do Enem antes de fazer a prova. Isso, na verdade, não é divulgado pelo Ministério da Educação. Ih, a gente pode divulgar aqui? Pode falar, pode divulgar isso, porque isso é uma suposição feita por uma revista para matemáticos, feita por matemáticos, e fala que o MEC usa o teorema de Bayes. Então, atenção, MEC, isso é uma suposição! Não, eu afirmo que é isso mesmo. Ih, Guanabara. Gustavo Guanabara, o homem de 6 milhões de dólares. Existe um lugar que é um lugar proibido de você ver, de longe, você não pode entrar lá. A cozinha da cantina. Cozinha da cantina, você não quer entrar lá. Eu quero saber o que acontece na sala dos professores. O Simpson você já mostrou, né? É, todo mundo dançando... É, conga, né? Conga, é. Conga, conga, conga. Conga, conga, conga. Não, não, na verdade é reunião de cúpula. É, cúpula, cúpula, cúpula. Cúpula. O que que é a sala dos professores? O que que tem lá? Eu não posso falar porque eu ainda quero trabalhar na área, então melhor não queimar meu filme. Não, cara, sala dos professores é um lugar, teoricamente, né? Seria um lugar pro cara relaxar, né? Tomar um cafezinho e esperar bater o sinal pra voltar pra sala. Mas via de regra, é um lugar onde a gente fala um monte de besteira. Eu passo dando aula e sala dos professores falando besteira e os caras lamentarem da vida, sabe? Aqueles professores velhacos. Tá 50 anos dando aula. Puta, eu tô com uma hérnia aqui, o meu salário atrasou e não sei o que. Cara, é basicamente isso. E falar assim, não é falar mal de aluno, que aluno fica falando, achando que a gente fala mal. Mas assim, a gente fica comentando das experiências das turmas. Ah, bom, vamos traduzir isso para a linguagem dos alunos. Vocês ficam falando mal de aluno e das alunas gostosas. Nada disso. Mas assim, é só uma sala de descanso, de relax, não é uma sala onde você tem um armário também pros professores, né, guardarem suas coisas e tal. Vamos ser sincero, não é nada demais, é uma sala com prateleira. Não é nenhum paraíso dos professores? Na boa, eu não passo mais do que 5 minutos numa sala dos professores, cara, há muitos anos. Eu chego, vou lá, assino e vou embora. Não é sala VIP do colégio, não é. Exato. É uma sala com uma mesa e um monte de bancos espalhados. É. Computadores. Eu lembro da sala dos professores do colégio que eu estudei, eu invadi ela algumas vezes e era caidíssima. A nossa lá é arrumadinha. Que desconstrução de um mito. Sala dos professores também de colégio é diferente de universidade, né? Sim. Porque no colégio, você sai da sala de aula, você não tem pra onde ir. Os professores, você diz. Isso. Num colégio, o professor sai da sala de aula, não tem pra onde ir. Ele vai pra sala dos professores. Sim. Mas numa universidade é diferente. Você sai da sala de aula, você tem 1 milhão de lugares que você pode ir. Ou você pode continuar na sala ainda. É. E às vezes você dá aula, sei lá, numa sala do lado da que você tá. Adianta a aula, às vezes. Não é tão rígido o horário. É. É bem diferente, né? É, e se, dependendo da matéria, você pode ir pro laboratório, ou o que seja, isso, né? Então... Eu também não vou muito pra sala dos professores, eu faço isso que o Tucano falou. Eu fico em sala, às vezes os alunos ficam em sala tirando dúvida, ou até batendo papo, sabe? Tem uma pá de aluno que é fã meu, cara. Ah, tu tá demais. Tá me contando qual é o assunto do Nerdcast. Excelente, cara. Tucano não vai pra sala do professor que fica dando autógrafo no corredor. Isso é muito popstar. Não, foi engraçado uma vez, eu tava com a Bárbara na cantina, aí de repente veio uma menina, primeiro ano de administração, tinha acabado de entrar na faculdade. Oi, você é o Tucano? Eu sou, caraca, não acredito. Pelo amor de Deus, me dá um autógrafo, não sei o quê. Ué, calma, relaxa. Relaxa? Que isso, eu tô em choque. Olha só. Ficou em pânico, velho. Tremia a menina. Tá vendo, rapaz? É de vez em quando só que acontece isso. Geralmente no primeiro ano. Depois acostuma, né? Dá tapa na bunda. É. Ei, cara! Altas revelações. E ele disse que não, hein? Sou linguiça de sobrenome mestre. E o salário, ó. O ano passado eu fui barrado na sala dos professores. Quê? Eu tava indo com a Bárbara pra sala dos professores, só que ela não entra, ela fica do lado de fora. Ih, então existe o controle de fronteira. Olha. Não, não pode entrar aluno, nenhum. Mas por quê? Ele pega fogo se eu entrar na sala dos professores? Não acontece nada. Não, pô. Holy ground. Não pode entrar aluno pelo seguinte, a sala dos professores também é um refúgio, porque quando chega final de semestre e você lança as notas no sistema, aí... Fudeu, velho, é um pandemônio. É uma caça aos professores. Hunt to the hills, velho. Porque é a choradeira, né? A choradeira de nota. É! Uma vez, o primeiro ano que eu tava dando aula, eu cheguei, olha só o extremo. Era eu e aquele professor que eu já citei, e eram 70 alunos. Então a gente dividiu. Metade dos trabalhos ficou pra eu corrigir, metade dos trabalhos ficou pra ele corrigir. A galera que o trabalho ficou comigo, já começou a comemorar. Felizão, né? Porra! Já passei. O Rússio, a gente se deu bem e tal, não sei o quê. Mas principalmente o professor, primeiro ano que tá dando aula, é cri-cri, velho. É. Eu sou cri-cri até hoje, mas é geralmente assim. No começo, o professor lê tudo, depois ele vai deixando algumas coisas e tal, até chegar ao ponto de aluno botar a receita de bolo no meio da redação e o professor dá 10, né? Caraca. Eu já fiz isso. Você já fez isso? Você já botou receita de bolo? Ou você botou receita de bolo ou você já deu 10 numa receita de bolo? Não, eu fiz isso e conto isso pros meus alunos e falo que hoje eu leio os trabalhos justamente por isso. Eu tava na faculdade, o professor que eu tinha certeza certeza que ele não fazia isso. Eu peguei uma receita, botei no meio, ele me entregou, falou assim, nossa, seu trabalho é muito bom, fazia trabalhos grossos, né? Mas eu fiz o trabalho. Caraca! Eu falei, cara, sério que tu me deu 10, tu gostou do meu trabalho? Ele gostou. Eu falei assim, dessa receita aqui. Ele me chamou do cantinho, ele falou, filho da puta, se você contar isso pra alguém, eu te reprovo. Mas e rindo só... já, sabe? Agora 500 mil pessoas ouvindo. Eu não falei o nome do professor e nem vou falar. Caraca, você ainda confrontou o professor com a verdade. É, não, mas ele era gente boa, até hoje. Gente... Caraca. Gente boa, mas vacila, né? Você, olha... Ele trabalha comigo hoje. Eu imagino o Guanabara mostrando essa parada pro professor, a música subindo e pá! Fecha no Avenida Brasil. Cara do professor preto e branco. Eu cheguei e corrigi todos os meus trabalhos e tal, não sei o quê. E aí, entreguei os trabalhos lá na secretaria. Tô eu comendo pizza numa pizzaria até perto da faculdade, sei lá, umas 10 quadras. Toco meu celular. Aí atendi uma aluna. Ô, Rússio, desculpa ligar no seu celular. Eu falei, não, peraí. Primeiro, como é que você arrumou o celular? Uhum. Aí, não, a gente pegou aqui com... Não sei quem. Bom, o pessoal tá todo aqui querendo falar com você a respeito das notas dos trabalhos. Eu falei, então peraí que eu vou até aí rapidinho. Peguei a moto, fui rapidinho até a porta da faculdade. Quando eu parei a moto na frente da faculdade, parecia uma cena do Coração Valente. Que isso, cara? Ah, mas uns 50 correndo assim. Ah! Pô, Indiana Jones também, né? Com aquela galera toda. Mas e aí? E detalhe que a turma era de 70 e tinha ficado só com metade. Os 35 levaram os amigos, né? Professorzinho de matemática é um saco, né? Aí os malucos começaram a correr tal, não sei o que, pra cima de mim, assim, né, pra tirar satisfação. Aí era massa, né? Aí um monte de gente cercando, assim, um virou assim, porra, Russell, tu me deu meio, cara! Eu falei, dei. Porra, eu não vou nem pra exame, eu já tô de DP direto. Eu falei, vai. Pô, tu tá maluco? Eu falei, deixa eu ver teu trabalho. Daí. Aí ele chegou e me deu o trabalho na minha mão. Aí o trabalho dele era pra fazer um plano de mídia pra Malha Herring. Uhum. Beleza. No briefing já, informações preliminares. Ele chega assim, começa falando da Herring e tal, não sei o quê. No segundo parágrafo, ele fala assim, por que a Nintendo? Tal, tal, tal. Uhum. O tratamento da Nintendo é tal, tal, tal. O cara mandou um Ctrl-C, Ctrl-V, velho, do outro trabalho. Puta ui, caralho. Esqueceu de tirar todos os Nintendo e trocar pra Harry. Caralho, mano. Isso aqui já dava pra eu te dar meio, mas como eu te conheço já faz tempo, eu comecei a olhar o resto assim pra ver se dava pra dar 3 pra você poder ir pra exame. Aí comecei a mostrar os erros e tal, não sei o quê. Aí o cara chegou, olhou pra minha cara, baixou a cabeça, pegou o trabalho e foi embora. Aí eu falei, quem é o próximo? Aí todo mundo, não, então, tudo bem. Caraca, excelente, você pegou um e usou de exemplo, meu irmão. Muito bom. Sabe o que eu já fiz? Eu já peguei trabalho, sabe, aluno, quando faz um fez o trabalho, e aí os outros falam assim, ah, o professor não vai ler isso, imprime igual pra mim, eu só mudo a capa. Ah. Eu olhei, né, pro azar deles, eu sempre olho, e aí eu entreguei, eu falei assim, esse trabalho vale, sei lá, 8. Como foram 3 trabalhos iguais, eu peguei o 8 e dividi por 3. Aí eles vieram reclamar, e o menino falou assim, olha só, mas quem fez o trabalho fui eu na frente da turma, então eu posso dar 8 pra vocês e 0 pra eles? Olha! Aí, não, professor, deixa como tá. Você... Yeah. Você ainda jogou os caras um contra o outro. Caraca, mas eu, se fosse aluno, falava, com certeza, pode botar meu 8 aí. É. Eu também, mas enfim, ele falou, ele assumiu a nota baixa. Olha, ele claro. Assumiu a nota baixa. Claro, mas deixou os outros copiarem o trabalho dele, cacete. Eu sou mega temido no plágio, velho, TCC. Porra, nego faz isso no TCC, é muito cara de pau. Tem isso, mesmo, né? Cara. Tem outra categoria de avaliação que é o TCC, é né? É verdade, é pra valer, né? É pra você dizer, você é um profissional formado. É, não pode ser qualquer merda, né, cara? Prova de fogo. E aí, como o planejamento demanda informações de mercado e tal, tem gente que, ao invés de chegar, ler e reescrever, já copia e cola aquele parágrafo e tal, não sei o quê, e não dá nem citação. Só que isso acontece uma vez ou outra, e aí eu aviso, ó. Eles me mandam pra eu corrigir antes de entregar a parte do planejamento, que eu sou o orientador. E aí eu falo assim, ó, muda isso, reescreve, que tu copiou e colou. Só que teve um grupo que teve a pachorra de pegar um documento da Petrobras e copiou 11 páginas, velho. Caraca. Putz. Mas como é que tu identificou? Ah, isso aqui é um documento da Petrobras. Porque tinha um carimbo. Não. Porque o professor, depois de um tempinho, ele já sabe qual é a linguagem do aluno e o que é linguagem técnica. É o que é linguagem acadêmica. Ah, claro. Viu claro. Como reconhece a letra? Posso dar uma dica pros professores? Tem um site chamado Copyscape. Eu uso isso direto. Eu sou orientador de TCC. O site Copyscape, você pega uma frase qualquer, digita e ele encontra em que site tá. Olha só, Copyscape. Muito bom. Pode anotar aí. Aí eu cheguei, falei pra coordenadora. A coordenadora professora foi lá. Aí, caraca, deu um esporro homérico, assim. De falar que isso é roubo de propriedade intelectual. Uhum. E isso é da cadeia. Caraca! Porra. Eu falo também. Tem que deixar em choque. Uhum. É. Mas um cara desse nunca mais vai fazer isso, velho. Mas, cara, peraí. Isso você já pegou quando ele entregou o TCC finalizado ou durante a orientação? Se é TCC finalizado, o cara... pode chorar o que quiser, porque vai ter que refazer no outro ano. Eu pego antes porque eu sou orientador de planejamento, que é a parte que tem mais texto, né? Sim. Se eu pego uma parada dessa antes, é uma coisa. Se eu pego depois, ou outro professor pega, os alunos já ficam espertos, porque eles já sabem do histórico, de achar as coisas, e aí os caras não tentam mais tanto. Aluno é aluno de qualquer lugar, cara. Sou linguiça de sobrenome mestre. E o salário, ó... Tem uma coisa que é extremamente desagradável para professor, mas é reprovar aluno, sei lá, de primeira ou oitava série é um negócio muito trash. Assim, é pior que demitir alguém. Mas um professor sozinho não reprova ninguém. É verdade. Na lição de moral de hoje, quem se reprova é o aluno, é não verdade. O professor. É isso que eu falo. Cara, para você ser reprovado no colégio, você tem que ser um imbecil completo. Que nem eu e você? Exatamente. Eu sabia que só o primeiro ano fiz 6 vezes, velho. Então eu vou repetir a frase. Pra você ser reprovado no colégio, você tem que ser um vagabundo completo. Ah. Porque, cara, você tem 1 milhão de chances de se recuperar. Verdade. Tem a prova, tem recuperação, tem a outra recuperação, tem a recuperação final, tem não sei o que lá. Puta, cara. Já na universidade, não vou dizer nem universidade, mas instituição de ensino superior, porque algumas são centro universitário, outras são só faculdade. Mas na época ainda do Fernando Henrique Cardoso, se não me engano, o ministro da Educação era... Paulo Renato. Isso, Paulo Renato. Ele basicamente abriu as pernas para as instituições de ensino superior abrir como se fosse, sei lá, uma loja, sacou? É, uma franquia. O que aconteceu? Aumentou muito o número de alunos no ensino superior, só que a qualidade caiu absurdo. Uhum. E as universidades boas, muitas delas quebraram. Por causa da concorrência desleal do preço das novas, né? Você pega uma faculdade aí que cobra R$300 num curso, não é possível que tenha alguma estrutura que você pague direito o professor, não consegue. Uhum. É. Tem mais cursos de direitos no Brasil do que supermercados. Meu caralho. Deus! Não, e não é só isso, né? A parte de ensino público, eu não sei se ainda é assim, mas eu sei que até pouco tempo atrás, as escolas públicas, elas não reprovavam. Faculdades talibãs, essas agressivas, também não reprovam. O professor é proibido de reprovar. Caraca, mano. Não vamos usar a palavra proibido. Eles pedem pra gente evitar, né? E olha o Guarabara com a presa. Não, porque ele não é proibido. Você não é proibido, você pode reprovar. Mas você vai ficar todo mundo te olhando torto, sabe? Ah. Você não, mas tá agora... perdendo o aluno. Eu não conseguiria trabalhar numa instituição de ensino assim. Sabe? Todas as que eram assim, eu saí. Eu consegui, no primeiro semestre, bombar aluno no primeiro ano, que seria um crime em qualquer faculdade, e introdução à publicidade. Porra, meu irmão! Ficaram 8 de exame e uma menina não conseguiu. Eu tenho obrigação moral de deixar essa menina de DP, entendeu? Que isso, calma. Explica o que é DP pra galera, né, cara? Dependência, dependência. Sou linguiça de sobrenome mestre. E o salário, ó... Eu falei que é triste porque, assim, diferentemente da faculdade, que eu imagino, eu nunca dei aula na faculdade, mas, sei lá, não tem um conselho de classe onde, desde o primeiro mês, eles falam, ó, aquele aluno tem um problema, então a gente tem que ficar de olho nele, incentivar ele a estudar. No colégio tem isso, né? Então, desde a primeira semana, na primeira reunião, os professores já falam, esse aluno tem problema, esse aqui tem que comprar melhor, tal. E quando esse aluno não passa de ano, é meio que uma frustração do professor porque você não fez a sua parte direito também, né? Você tinha que estimular o cara a crescer, estudar e você, né? Isso. Aprender, né? E você não conseguiu. Porque você já sabia desde o começo que ele tinha esse problema e você não conseguiu fazer ele pegar a matéria. Você já procurou esse cara? Ah, hoje é presidente da empresa, não sei o quê. Existem casos e casos, né? Às vezes você vê realmente que o aluno tem um problema e você tenta ajudar. Outras vezes você dá todas as chances e o cara... Não vai, é. Não vai. O cara é vagal. Esse cara, às vezes, pro bem dele mesmo, ele tem que fazer aquilo de novo, tem que passar por aquilo de novo, entendeu? Ou até descobrir que não é aquela parada dele, né? Exatamente. Né, estudar. No caso de faculdade, às vezes o cara muda de carreira, né, cara? Tem o caso de umas alunas que eu bombei por falta, porque... Você reprovou, né? Isso. Bombou, pode dar margem à interpretação. Ha ha ha ha ha! Deu uma bombada nas alunas. Né? Bombou e deixou de DP, né? Teve umas alunas que eu reprovei por falta. Duas delas vieram me pedir. Não, pelo amor de Deus, professor. Não sei o que. Ela falei assim, ah, não tem jeito. Vocês extrapolaram muito em falta. Ainda tava no meio do semestre, elas já tinham reprovado por falta. Aí eu falei que não vou dar chance. Não tem boi comigo. Só que uma delas chegou e falou assim, mas mesmo reprovado eu posso continuar vindo na aula? Eu falei, pode, mas isso não vai mudar a minha posição. Ela não só passou aí em todas as aulas, como foi uma das melhores alunas que participou mais e tava sempre correndo atrás. Aí, nesse caso, eu mudei de ideia e tirei as faltas dela. Que também tem isso, que o professor chega e fala assim, não, passei pro sistema, não tem mais jeito. Tem sim. Olha aí! Conta pra ninguém, mas é mentira. Uhum. É nota, dá pra arrumar. Defenda a ser. É lógico que você não vai deixar pra reclamar em janeiro, né? Depois que foram fechados todos os diários, já foi pro MEC. Sabe aquela lenda que a gente fala? Na escola, todo mundo passou por isso. Sei lá, você tem 4 bimestres, você tem 4 provas pra fazer. Aí você tirou 10, 10 e 10. No quarto bimestre, você fala assim, ah, vou relaxar. Aí o professor te bota terror e fala assim, olha, se você tirar 0, você tá reprovado. Já passaram por isso? Não, isso não. Porra, matemática. Eu tenho que fazer tantos pontos no ano. Puta, eu calculava. Eu pensava assim. No meu colégio era assim. Primeiro bimestre valia peso 1, o segundo 2, o terceiro 3 e 4. E eu tinha que somar, sei lá, 60 pontos. Eu não lembro quanto era. Uh-huh. E eu fazia as contas. Ou eu estudo os 3 primeiros e tenho que tirar ou eu tiro 10 no segundo e no quarto. Eu fazia vários cálculos. Que filha da média, né? Esse é o cara que tem trabalho pra não trabalhar, cara. E eu sempre chegava na conclusão que era melhor ficar de recuperação. Nossa, ficava 6 e pensava tudo. É, exato. Escolheu algumas matérias. Essas aqui não vou me esforçar, não. Caraca, eu nunca tive. Olha o raciocínio do cara. E aí eu ficava tranquilaço, férias o ano inteiro. Aí no final do ano, todo mundo tirando. Ah, a gente tá de férias, você se fudeu. Não. Eu tava aproveitando até agora. Não façam isso! Não façam isso! Vocês têm que estudar e não ser esse vagabundo que ia pedir de ano. Eu tô aqui, eu dei certo, viu? Tô aqui igual a tua Venete, que nunca colou. Tem uma coisa que eu levo muito a sério também, é isso. Tem professor que, pelo estereótipo, já julga o aluno, né? Uhum. Como eu sempre fui o aluno julgado, desde a época da escola, quando as freiras do colégio botavam o funcionário pra me seguir no recreio... Lembra disso, Azaghal? É, aconteceu. Aí, é fato. Eu hoje eu vejo alunos que eu acho que são brilhantes, sacou? Mas tem aquele perfil que os professores mais tradicionais acham que é... Que é vagabundo. Caso perdido, é. Que não vai dar nada na vida e tal. Cara, olha só, você é um underdog. Exatamente. Underdog catcher. Aliás, essas coisas de lição de vida, né? O pessoal costuma falar que o professor ensina, mas os alunos também ensinam. Tem uma história que eu gosto de contar bastante. É que eu dava aula pra EJA. EJA, você pega alunos, sei lá, de 18 a 70 anos, né? O que, que é EJA? Ensino de jovens e adultos. Tem aqueles alunos que não terminaram ou o ginásio ou o colegial. Certo. É o famoso começar de novo. Isso. CDN, né? E aí tinha uma senhora de 80 anos, chamada Dona Pedra, por sinal. Olha aí. Tava passando um exercício simples na aula. Sobrenome Rocha, né, cara? Era um exercício simples do tipo, se uma gota cai X segundos e uma gota em não sei quantos ml, quantos litros de água você perde num dia, né? Uh-huh. Todos os alunos resolvendo e tal, e ela não conseguindo resolver. Daí eu fui lá, falei, vamos tentar ajudar. Imagina uma gota caindo. Começava a explicar e ela não conseguia resolver. Daí se passaram 10 minutos, todos os alunos ficaram impacientes. Fui tentar resolver a questão pra ela, né? E daí eu descobri que, na verdade, o problema dela não era entender a estrutura. Ela não sabia que um minuto tinha 60 segundos. Nossa! Foi aí que eu vi que, normalmente, o que é fácil pra gente pode não ser fácil pra outra pessoa. E desde esse dia, sempre quando eu vou explicar alguma coisa, seja dando aula ou suporte, alguma coisa, sempre começando do básico. Porque muitas vezes o cara não sabe o básico e por não saber o básico, ele não sabe a parte mais avançada. É maneiro tu ensinar uma parada que faz diferença pra pessoa, né? Nossa! Sim. É muito bom. EJA é legal porque, sei lá, quando você fala sobre fotossíntese pros alunos de 7ª, 8ª série, eles não estão nem aí. Agora você fala, sei lá, de fotossíntese, gravidade pra esses alunos que são mais velhos, tipo, os olhos deles brilham. É outra coisa, é muito emocionante. Estão compreendendo uma coisa que eles já tiveram vivência, né? E agora vendo por outro lado do prisma, né? Sim. É tipo toda vez que o Azaghal, no meio do programa, fala assim, caralho, sério? Teus olhinhos brilham. É, teus olhos brilham, Tocano. Não, é emocionante, porque tem uma vez que eu tava dando aula sobre o Cerrado, é. E tinha um aluno que nasceu na região. E eu falei, não, eu não vou mais dar aula, você vai falar sobre tudo que você vivia aqui na época. Eu só ficava trocando os slides e ele falando. Professor Malandro, eu queria falar. Tava uma história edificante, veio uma malandragem no final. O Azaghal tá quietinho porque ele acabou de twittar um link aqui de loja que vende action figures do Hobbit. Porra, eu tô pirado aqui, cara. Já vomitei, já passei mal. Professor, posso sair de sala? Não tá prestando atenção, não.